sedutores, eu me sinto só. Putas, essa puta não consegue me fazer melhor. Hotéis caros e carros de luz, não importam se você não tem amor. Se quando chega em casa, no final de tudo, você tá sozinho. Hotéis caros, carro e fama, isso não faz minha mente. Se ainda me sinto mesmo, não importa meu pingente. Eles querem vingança, vão rir da minha morte. Putas se iludem com tão pouco grana e camarote. Não quero morrer pobre, isso é um objetivo. Fique rico ou morra tentando, esse é meu destino. Orei tanto por isso e hoje eu tô no abismo. Eu já não posso fazer nada porque estão vindo em minha direção pra pedir cifrão, pra querer ser meu amigo, pra bater milhão, pra dizer que anda comigo, que é meu irmão. Nenhuma mulher me ama, isso é ilusão. Querem ter minha vida, mas não minha cruz. Desabafo o que sinto pro meu bom Jesus. Carne morta joga e deixa pros urubus. Lobo em pele de cordeiro querem minha luz. Drogas, aliviando dores, eu me sinto só. Putas, essa puta não consegue me fazer melhor. Hotéis caros e carros de luz, não importam se você não tem amor. Se quando chega em casa, no final de tudo, você tá sozinho. Esse menor drogado, ele não vai ser nada. Não passa dos 18, vai ser da vida errada. Quem só criticava, quem só me julgava, teve que calar a boca e olhar o quanto eu avançava. Drogas, aliviando dores, eu me sinto só. Putas, essa puta não consegue me fazer melhor. Hotéis caros e carros de luz, não importam se você não tem amor. Se quando chega em casa, no final de tudo, você tá sozinho.